revolução. Somos o que é ser religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhãs seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então, somos burguês sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração. Somos burguês sem religião. Somos o futuro da nação. Geração.